também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Shockwave Radio, também da Rádio Metrô, meus amigos do estado do Piauí, as rádios que transmitem o nosso programa. Alô, galera de Caridade do Piauí, da Nova Cidade FM, também o pessoal de Lagoa de São Francisco, da Cidade Livre FM, a galera também de Barra da Alcântara. Alô, Leandro, pessoal da Ativa FM, aquele abraço. Também o Antônio, galera da Top FM 104,1 de Buriti dos Montes, também a galera de Roraima, lá de Boa Vista, da Rádio Estrelinha Estéreo, nossos amigos também do estado do Acre, da Rádio Acre Tropical, e o pessoal também do estado do Ceará, Tapiruaba, Uruburetama, Santana do Acaraú, Araripe, Viçosa do Ceará. Alô, galera da Rádio Neném Sat, aquele abraço. Pentecoste também, que agora tá com a gente, a nossa FM 98,7, pessoal também do estado do Amapá, da nossa Rádio de Macapá, Web Rádio A Voz do Amapá, Alagoas também, e as rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e aquele abraço, porque agora é hora da gente botar o áudio do povo no ar, os áudios que estão chegando pelo 89999927022. Olha quem é, meu amigo Jejustos, lá de Poção Pernambuco, fala! Super Jejustos, Poção Pernambuco, na escuta, Maguila! Valeu, meu querido, ele tá bom. Fala do jeito. Sintam-se abraçadas, um tapinha nas costas. Ele tá botando aí pra falar. Alô, eu. Você tá bom? Um abraço pra galera do Bananeira Futebol Clube, Poção. Em especial a Diogo e Renato e o Super Jejustos. Pode deixar, meu amigo. É o Bananeira Futebol Clube, galera de Poção, meu amigo Herculano também, pessoal que nos ouve pela Vale do Acaí FM. Aquele abraço. Nossa amiga Cícera também participando, como ela faz toda semana, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Vando, Mordida na Maçã. Oh. Ofereço para todos os ouvintes da 87.9. Ofereço também a você, Maguila. Valeu. Deus abençoe você e o seu programa. Amém. Sou a Cícera da Rua Belém, Brasília, de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Tá certo, minha querida. Vou atender seu pedido agora nessa sequência, Vando Mordida na Maçã. E depois eu trago Luiz Airão, o Lencinho. Mais duas carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega do Maguila. 89999927022 é o zap da sua participação. Já que eu volto. Eu queria me esconder um dia desses, num cantinho dos seus olhos, só pra ser uma lágrima rolando no seu rosto, pra molhar o seu sorriso ao me ver. Eu queria revirar seu pensamento, pra fazer seu corpo desejar o meu. Ser a força que de amor te deixa doida, pra te ouvir pedir que eu seja sempre seu. Quero ser o vento forte em seus cabelos, a saudade apertando o coração. Quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra molhar seu corpo quente só pra mim. Nessa hora, te ilumino de estrelas, viro flores e perfumo seu jardim. Quero ser o arrepio no seu corpo todo. Esquece o gosto, o beijo que te deixa tonto e que te molha a boca. Quero ser aquela coisa que te deixa louca. Apertando o coração, quero ser o pensamento mais ardente em sua boca, o retoque do batom. Se for noite de calor, eu faço chuva pra

Luiz Airão, o Lencinho. Cara, eu vi um vídeo do Luiz Airão se apresentando no Chacrinha, cantando essa música. O cara tem uma presença de palco gritante, cara. Coisa que nos artistas de hoje em dia dificilmente a gente vê. Um artista que é próximo ao povo, próximo ao público. Na verdade, e antes eu toquei Vando Mordida na Maçã, pedido da nossa amiga Cícera. Temos mais áudios aqui pelo 89999927022. Deixa eu ver quem tá falando. Fala! Oi, Bodega do Maguila. Olá. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou aqui de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Olha. E hoje achei você. tô adorando seu programa. Eu, meu esposo, eu, Vera Lúcia. É de Souza Barbosa, moro em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, e meu esposo José Soares Barbosa. Olha aí, casal que ouve a Bodega do Maguila unido, ouve besteira unido. Programa bom, meu Deus do céu. Deus abençoa você, viu? Amém, amém. Bodega do Maguila, muito bom. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigado, nossa, minha querida. Um abraço de coração. Viu? Pode mandar qualquer música da Kátia aí, cantora. Porque eu lembro que eu pus o nome da minha filha de Kátia por causa dela, tá bom? Muito bem. Um abraço, beijo no coração de vocês. Obrigado. Valeu, minha querida Vera Lúcia. Vera Lúcia é o nome da minha madrinha. Depois eu vou ter que fazer uma visita a ela também, viu? Mas obrigado aí, pessoal da 98,7 Cidade FM. Meu amigo Amauri e pessoal de Lafayette dando essa moral aí pra gente. E você pediu, minha amiga Vera? É claro que eu vou tocar. Kátia, jogo marcado. Essa é ótima. Depois eu trago Manda Magníficos, metade da metade, mais duas carimbadas aqui na sua bodega do Maguila. E vai participando. Não seja um ouvinte silencioso. 89999927022. Canta, Kátia! O amor é uma grande alegria que acaba em tristeza. É um jogo marcado que a gente não pode vencer. De repente, o destino que vem pondo as cartas na mesa. Nesse jogo da vida, um dos dois sempre tem que sofrer. Apostei tudo em nosso amor, sem pensar em te perder. O meu coração era só você. Apostei tudo em nós dois, no momento de paixão. Eu acreditei numa ilusão. Fogo que não quer passar. Sinto esse amor me queimar, mas continuo pensando em você. Jogo que eu não sei perder, sonho que me faz sofrer, mas eu faria isso tudo outra vez, só pra ter de novo você. Apostei tudo em nosso amor, sem pensar em te perder. O meu coração era só você. Apostei tudo em nós dois, no momento de paixão. Eu acreditei numa ilusão. Fogo que não quer passar. Sinto esse amor me queimar, mas continuo pensando em você. Jogo que eu não sei perder. Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. Pediu amor eterno e eu não dei. E outro ofereceu toda a riqueza e eu não quis. E teve alguém que simplesmente quis me adorar. Mas nada é igual a esse amor que eu tenho aqui. Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem, saber amar nada é melhor. Às vezes somos só, mas tão feliz por ter você. É bom te pertencer, às vezes eu nem sei porquê. Goste de mim, metade da metade do que eu gosto de você. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim. Nada pra depois. Magníficos. Te quero como alguém que quer morrer de tanto amar. Te amo e me faz bem saber. É muito mais que um dia alguém possa compreender. Gostar de alguém assim no infinito. Goste de mim e deixe o seu amor interceder pro meu amor. E nada é mais bonito que nós dois amando assim. E beije, não deixe nada pra depois. Metade da metade. Antes eu toquei Kátia, Jogo Marcado, pedido da nossa amiga Vera Lúcia, lá de Lafayette, Minas Gerais. Ela que está acompanhando aí a nossa bodega com seu esposo, né? Ela disse que até o esposo dela, que é chato, gostou do nosso programa. Muito bem, é um programa para todas as idades, para velhos de todas as idades, como diz a vinheta que o nosso querido Mr. Iban gravou. Mas agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui rapidão, porque nosso tempo tá corrido, pro pessoal que nos segue pelo Instagram, @ Bodega do Maguila. Se você ainda não segue, siga a gente, Bodega com o de Uva. E meus amigos, eu fico feliz demais de poder dizer, olha quem tá seguindo a gente, cara. Eu falei semana passada que eu postei um vídeo de um comercial com a música do Carlos Santos lá, olha quem tá seguindo a gente, o próprio Carlos Santos Vencedor, um dos grandes cantores do brega brasileiro, da lambada brasileira, e pra nós é uma honra imensa, né, de ter ele seguindo a gente. Muitíssimo obrigado, viu? Não sei se ele tá ouvindo a gente, mas se tiver, bota a gente na Rádio Marajoara, por favor, viu, Carlos, tá bom? Aquele abraço. Manda um abraço também aqui, meu patrão Alex Lequinho, tá seguindo a gente lá no Instagram, Alex Fernandes de Arari, Maranhão, Virgílio Santana, pessoal da Sucesso FM de Ubatã, na Bahia, galera também de Ipecaetá, Anguera, Nova Soura, ligados na gente, Rio de Contas também, né, da Nativa FM, ia me esquecendo. E tá chegando mais áudios aqui também pelo nosso zap 89999927022. Fala! Maguila, boa noite. Bom dia, boa tarde, Humberto, boa noite. Sendo Lamarão, na Bahia. Fala, Humberto. Rapaz, que música gostosa que você tá passando aí agora, viu? Carlos Alexandre. Ah, é da semana passada, música, né? Música muito que recorda minhas infância. Oh, coisa boa. E que você tenha uma boa noite. E que sempre toca essas músicas gostosas aí pra gente, viu? Pode deixar, meu amigo. Manda um alô sempre pra gente aí, viu, amigo velho?

Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Taperoaba. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas e o frigorífico mais completo de Taperoaba. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercantil Taperoaba. Mercantil Taperoaba, o endereço da economia. Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro, Taperoaba, Ceará. WhatsApp 88 98128 7323. Mercantil Taperoaba. Organização Carlos Márcio. Responde aí, pastor. O Responde aí, Plastran, de hoje é com o Antônio. Antônio, qual sua pergunta? Opa, tudo bom? Então, ouvi falar que vocês têm uma clínica. E aí minha mãe fez um plano aí com vocês, né? Eu queria saber quais são os benefícios que eu tenho como dependente. Olá, eu sou a Fran, consultora de vendas do grupo Plasfran. E estou aqui para responder a sua pergunta. Como dependente, você tem acesso a diversos benefícios em nossa clínica, incluindo especialidades médicas, como médico geral, pediatra, neurologista, ginecologista, urologista, ortopedista, além de mais de 1000 tipos de exames laboratoriais. Oferecemos também serviços odontológicos, como cirurgia, restauração, tratamento de canal, implantes e próteses. E contamos com uma clínica de fisioterapia para diversas condições de saúde. Garantimos o melhor atendimento para você e sua família. Com a Plasfran, a vida fica muito mais leve. Ligue agora e faça parte da família Plasfran. 889-9263-2728. Responde aí, Plasfran! Esse foi nosso Responde aí, Plasfran de hoje. Até a próxima! O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Energia. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Estamos de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, agradecendo sempre a sua audiência, você que nos ouve pelas rádios AM, FM, Web Rádio, Difusora de Porte, pessoal também do estrangeiro, alô galera de Portugal, da Rádio Nova Oeste lá de Torres Vedras, aquele abraço, pessoal também de Bruxelas na Bélgica, da Rádio Onda, também a comunidade brasileira em Boston nos Estados Unidos, que nos ouve pela Rádio Horizonte Sertanejo, galera também da Rádio Atlântico, lá da Ilha de São Nicolau, em Cabo Verde, mas, enfim, prosseguindo aqui com nosso programa, eu prometi que ia falar a vocês desse negócio estranho, né? Oxe, perda de cores? Que é isso? Eu vou falar, eu vou explicar, porque eu percebi vários youtubers, vários especialistas comentando que o mundo anda menos colorido por conta dos carros, da cor do carro. Todo carro hoje em dia, se você for parar pra pensar, ou ele é preto, ou ele é cinza, ou ele é branco. Quem quer cor diferente, manda envelopar. O problema é que o envelopamento custa caro e nem todo mundo sabe fazer da forma correta. Mas quem dera esse problema de perda de cores se resumisse só aos carros. Vamos pegar um outro exemplo? Celulares. O design dos celulares antes era mais chamativo. Tinha aquele flip phone, né, que abria e fechava. Tinha celular com teclado deslizante. Aquele celular Oi de bomba também. Motorola, brinquei muito com ele. E cada celular se destacava pelo seu design, pela forma como ele se parecia. Mas hoje, todos os celulares, se você for parar para olhar, são do mesmo jeito. Só o que muda é a posição da câmera. Mas quando dizem que a história ela é feita de ciclos, que a história se repete, não deixa de ser uma verdade. Porque lá no início do século 20, Henry Ford, o dono dos carros Ford, né, o criador dos carros Ford, disse o seguinte: todos podem ter um carro da Ford de qualquer cor, contanto que ele seja preto. Por que isso? Porque a Ford só fabricava carros da cor preta. E hoje está do mesmo jeito. Por isso que o diferente chama tanta atenção. Esses dias mesmo eu vi aqui o pessoal do circo, né, passando. Tinham dois carros, um New Beetle, o Fusquinha, né, a nova geração do Fusca, todo rosa, envelopado com a logo da Barbie, e um carro azul todo modificado com a logo da Hot Wheels. E chama atenção, né, porque são cores coloridas, é um carro que você não vê a cor dele, um carro todo rosa, todo dia, né. Minha irmã adorou, disse que quer comprar pra ela. Mas onde é que eu quero chegar com toda esta pataquada, com toda esta lenga-lenga? Eu quero dizer o seguinte, o problema não é um fabricante fazendo um carro de uma só cor, ou um móvel de uma só cor, ou um celular de uma só cor. A questão também é o cliente que não se manifesta, né? Não chega lá pra eles e diz, ó, eu queria um carro cor, sei lá, verde limão, ou um carro azul bebê, ou azul calcinha, né? Hoje em dia não tem ninguém que chegue e diga isso. E também porque as empresas já não prestam mais atenção no que os clientes querem, né? Talvez se elas prestassem atenção, nós não estaríamos nessa situação. Que eu torço pra que mude daqui a alguns anos, né? Eu já vou fazer minha parte, vou comprar um Fiat Uno, vou colocar um tribal na lateral dele e uma escada em cima pra ele se tornar o carro mais rápido do mundo. Muito bem. Mas vamos deixar de enrolação? A conversa aqui desacabou pra outro rumo. Vamos de música. Vou trazer Raulzito, Raul Seixas, super-heróis, né? Ele falando aí do Silvio Santos e agora vão lançar o filme do Silvio Santos com o Rodrigo Faro. Tá um negócio lindo, bicho, pra não dizer o contrário. Eu quero muito ver só pelo meme, só pra ver do que vai causar isso aí. Depois eu trago o Sérgio Papagaio, ele que era guitarrista de Raul Seixas, né? Então é uma sequência meio emendada. E o Papagaio canta pra gente mais uma manhã, mais duas carimbadas direto da vitrolinha do Maguila. E daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Vê se tem Kung Fu aí na outra estação. Já na outra esquina dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulette, eu conheço aquele ali, não é possível. O grande trunfo do xadrez. Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho pra dali sacar um lance de mansinho. Adivinha quem era? Nequinho. Último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita é o rei que ela é, despenca da janela. E aqui nos dias mais três velas. Vamos pra vida, aos grandes heróis. Vamos em frente, bravos cowboys. Avante, avante, super-heróis. Hi ho, Silver Chazan. Bem claro, e só apino pra me coragem.

Esta é a Tapiruaba FM 98,7 MHz. Canal 254. Uma emissora pertencente ao Instituto de Radiodifusão e Desenvolvimento Comunitário de Tapiruaba. Localizada na rua Galdino Pinto, número 88, Centro. Tapiruaba, Ceará. Diretora-presidente, Rosana Teófilo. Uma iniciativa do radialista Márcio Souza. Tapiruaba FM. Tá na Tapiruaba, tá feliz. Top 20 Sertanejo. As 20 músicas mais tocadas no seu rádio. Aumente o volume, porque já está no ar. Top 20 Sertanejo. Oi, oi, oi, minha gente. O Top 20 Sertanejo está chegando. Comigo, Dani Quadros, para animar ainda mais o melhor momento da semana. Aumenta o volume. Vem aí as melhores, as mais tops, as mais pedidas, as mais tocadas ao longo da semana aqui na programação. E a gente vai começar com a nossa 20ª colocada, que é Um Louco. Zé Henrique Gabriel, com a nossa eterna rainha, Marília Mendonça. 20ª posição.